4980 para o táxi com 1110 a bordo, autonomia de 3 horas e 40 minutos, manutenção alternada. Azul 4980 autorizado, táxi via Índia até o ponto de espera, ponto de espera, Xeme Torre 1182-95, ajuste no 013, bom voo. Índia, ponto de espera 1895, padrão 1013, obrigado, boa noite, Azul 4980. Xené 6224, Juliette, portão 3. Torre Salvador, boa noite, Azul 4980 para Londra, ponte espera. Azul 4980, autorizado a linha e decolado 10, vento 140 graus, 0612 de nós, 8093. Aí decola Azul 4980. Azul 4980, decolado ao 02, controle do 208. 208, boa noite. O 4980 decolou, cruzando 1400 pés. Solicita da presente Aracaju. Boa noite, Azul 4980, contato do radar, Turbo 350, mantém ainda a saída pouca agora de coordenação. Uca, grato, tô aguardando, azul 4980. Tá no ILS, o Gol chama Tori. Boa noite. Gol 11, se quiser, livre LS, chama Tori. 11895. Boa noite, obrigado. Gol 1970, desça para 2000 pés, ajuste 013, reporte localizador, livre LS, pistoleta. 2000, porta LS, tá bom, tudo é bom, na verdade. Certo, vou achar travado. Gol 1770, livre pouso, pistola 0, vento 130,05 nós, ajuste 013. Obrigado, 1013 agora, obrigado. Confirma o horário? Confirmo. Ao 17, faltando 14. 7, confirma o tráfego, por gentileza. 3305. Guarda só um minuto, checaremos seu plano de voo junto à sala S. Aguardo. Passou janela 63, dama 3, vai com a sala S. P63, dama 3. Autorizado, chame táxi. Portão 04. Puxa, vai chamar para o táxi 04, P63, dama 3. Azul 4908, mantenha a saída devido ao tráfego na área de centro. Negativo, sente. Boa noite, 3178, chegada a Mari, desça para o nível 050. Peso 10, Taubaté, restante conforme. Nível 360, saída da El, Lida, Mote, vai decolar da 10 com curva direita. Código 5155 e controle no 208. Zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero correto, chama piloto 09. Janela 63 no 3, pronto para o táxi, 1:40 5 ajuste no 0, 1 no 3. Libre, táxi, 5.0, 18.9, 5.0 no 3, janela 63 no 3. Gol no 170, Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, para 10, gente. Portugal 022, just 1 minute for clearance. Prepare booked partial, then Z-bar transition. Boa noite, gol 970, final da 10. Gol 970, continua a aproximação, aguarde que está livre. 7-0. Oi, Salvador, janela 63, 1-3, próximo, ponto espera, pronto para decolagem 10. Totalmente pronto, 63, 1-3? Totalmente pronto, 63, 1-3. A linha decola da pista 10, vento 1-3-0, grau 0-5, nós, ajuste 10, 1-3, informa o tráfego da Gol, 1 milha, marcador externo. Gente, agilizando o livre decolagem 1-0, Oxanet 3-3. Gol 1-970, informa o tráfego Airbus 320-320-320 da Oxanet, iniciando a rolagem da pista 1-0. Gente, gol 970. Salvador, 4980 da Azul. Sim. Prossegue com você, ainda mantém sua frequência. Aguarde, mantenha essa frequência. Gente. Gol 1170. Confirmando, 1970. Gol 1970. Vento é 1-40 graus 049, hoje no 0 no 3. Livre pouso 1-0. Livre pouso 1-0, gol 1970. 525, alternando azul 498 aliança. Para o sol? Oxenera 62, controle 208. 208, Oxenera 63, 13, muito obrigado, bom trabalho aí, parabéns. No 970, direito no 211, seu solo 213. No 970 Alfa, Juliette, portão 07. 013, reporte localizador pista 10. 2, controle Salvador, boa noite, Xanera 63, 13, na Dael, Mótiva. Impossível, pro de Mótiva. China 63, 13, boa noite, contato do radar, Sumo 360, inicialmente vou na Pro de Leda, aguardando o Mótiva. Pro de Leda, aguardando o Mótiva, Xanera 63, 13. ILS, Rono 246. Bom, 246, Lívia Leste, chame torre 11895. 1895, 246. Boa noite, eu vou no 246, 3 milhas de estar. Sim. Sim, é o gol no 246? Afirmativo, 1246. Bruno 246, livre pouso, pistão a zero, vento 140 graus 05 nós, ajuste no zero. No... Livre pouso no zero, Bruno 246. Azul 2774, com informação alfa para Porto Seguro. 2774, aguarde cópia Porto Seguro. É o número 5 para cópia. Gente, aguarda na pescoça. TAN 3305, na escuta para cópia? 05. TAN 3305, autorizado Recife via Aracaju, após o meu Foxtrot 098. 330 nível. Saída Puca, Jamo, Aracaju. Decola da 10 com curva à esquerda. 5154, código no 208, controle. Transponder. Código 5154, tá? 3305. 330 autorizado. Puca, Jamo, Aracaju. Depois com meu foto 098. Cola da 10, curva à esquerda. 5154, 208. Correto, chama pronto, portão 05, tá 3305. Chamará. Chega da manhã, desça para o nível 050. Vão, Lima, Papá, Papatango, Vaia. Direct Zipar, then Zulu 10, Natal until... S5 plan on route. 370, the flight level. Puka, Jamo, Zipar transition. Puka departure, then Zipar transition. Departure from runway 10, after departure left turn. Squawk code 5152 and departure control frequency 120.8. Clear to Lisboa, via SID runway 10, Puka, transition Zipar, then Natal, flight level 370, 41512, departure frequency 120, decimal 8. Direito no 211. Direito 211, obrigado. Portugal 022. Clear from Salvador to Lisbon via Upper Zulu 10, then Natal, then Upper November 873, then as filed. Flight level 370, Puka departure, then Zipar transition. After departure, runway 10, left turn, squawk code 5152, departure control frequency 120.8. Portugal 022, clear to Lisboa via Upper Zulu 10. Then Upper Zulu 873, Upper November 873, departure Puka, transition Zipar, runway 10, left turn, climb to flight level 370, departure frequency 120.8, on the squawk 5152. Read back correct, coming for taxi Portugal 022. Welcome down 022. Feedback, estacionamento, turn 3305, 05. 3305, tá livre, chama o táxi. 05. Paulo, boa noite, João 246, já livrou, tá na alfa. João 246, táxi lento, reporte antes da alfa. Antes da alfa, lento, ô, 46. 05, nós, 810 no 3. Livre posto, 3178, Vitão no 0. 4959, o próximo, aguarda um minuto, cópia. Mais uma vez, cópia do 4959. No 246, tá visual com a aeronave da TAM puxando 05? Afirmativo. Faz a aeronave da TAM completar o pushback ingressando totalmente parte 3, ingressa Juliette, seu portão 02. Faz a totalmente parte 3, Juliette 02, 246. Azul 4959, pronto, cópia? Pronto, 4959, autorizado Ilhéus, Serra Bravo, Índia, Lima, via Golf 677, restante conforme, nível 140. Saída Coral, decolada na 0 direita, 0260 código, 1208 controle. Sim, poderia confirmar novamente o 4959, 4959, autorizado Ilhéus, via Golf 677, restante conforme. Nível 140, saída Coral, decola da pista 1-0 com curva à direita. Código 0260, controle 120, decimal 8. Sentir Elz, via Golf 677, conforme a rota do plano. Nível 140, da partida saída Coral, decola da pista 1-0 com curva à direita posta. O transponder 0260 e o controle 128, o azul 4959. Correto, chama ponto 43, azul 4959. Apontou, azul 4959. Aguarda para início, pushback acionamento 4959. Aguarda. Para pushback acionamento no 9, azul 5001. 5001 no 9, livre, chame táxi. Autorizado para pushback acionamento, azul 5001. Salvador, muito boa noite. Questioner 6224 para autorização e informação alfa. 4317. Questioner 6224 para autorização. Questioner 6224, aguarde cota número 2. Prepara a saída Conte. Gente, aguardando. Paulo, Salvador. Boa noite, Charles 3178, Livrão. Charles 3178, táxi lento, reporte antes da Juliette. Inicialmente vai manter a posição antes da Juliette aguardando instruções. Matheus, antes da Juliette aguardando instruções. Padrão, reportará no GDS. Puta. Já iniciou o pushback, confirma. Primeiro. Gente. Azul 2774, na escuta, pra cópia? Confia, 74. Azul 2774, autorizado Porto Seguro. Via, Golf 677, restante conforme. Nível 180, saída, coral, decola da pista 10 com curva direita, aciona o código 0262, controle de saída no 208. Autorizado Porto Seguro 1180, na saída da coral, Golf 677. Decola 10, curva direita, aciona 0262, chama controle 1208, azul 2774. Para o táxi, o táxi 3305, COB 151, 3 horas e 50, São Gonçalo. Esse 305, autorizado o táxi até a ponte espera, torre no noite decimal 95, ajuste no 0. 3305, autorizado o táxi via... Parte principal Índia, ponto espera, torre no noite decimal 95, ajuste no 0, 1, 3. Parte principal Índia, 095. Para o táxi azul 5001, informa o alternador Ribeirão Preto, 0440, autonomia 1-1-3 na bola. 5001, autorizado táxi como número 2 até o ponto espera, seguindo a aeronave da TAM, Airbus 302, 320. O ajuste no 0, no 3, torre no noite decimal 95. Autorizado táxi, seguindo o Zambia, parte, controle no 0, torre no noite decimal 95, azul 5001, não boa noite. Azul 2774, confirmando, muda apenas o código para 0263, o restante correto. 0263, gente, o 2774. Azul 2774, me escuta? Confia, 2774. Seu nível acabou de ser modificado pelo centro para o nível 200. Transponder agora será o 5160. 200 nível. 200, 5160 no transponder. Azul 4959, no parte 3, está livre, chame táxi. Eu vou chamar o táxi da Azul 4959. TAM 3178, eu solo voltando. Aeronave da Azul, Embraer 190, taxiando do portão 9 até o ponto de espera, após livre ingresso Juliette, remoto 14, parte principal. Matheus, após a passagem do 190 para a Azul, e a parte principal para Juliette, para a remoto 14. Oxenem 6224, na escuta para a cópia. 6224. Xené 6224, autorizado Serra Brava Alfa Romeo, Aracaju, via Golf 677, restante conforme, nível 190. Decola da pista 10 com curva esquerda, código 0271, saída Conde, controle no 208. Autorizado Serra Brava Alfa Romeo, Aracaju, 190, Golf 677, após rota do plano de voo. Decola da 190, curva esquerda, na saída Conde. 0271, ao transponder, 1208, vai chamar o Xané, 6224. Cliente correto, 6224. Chamará. 2274, pronto para o busca, senhor. Azul 2774, número 2 no setor. A nave da companhia efetuando pushback na 4 Romeu. Escuta aí, 2774. Azul. Mandei 4 esferas, ou 5-0-0. Azul 4959, aguarda para início de táxi. Aguarda, 4954. Remota 1-4 do pátio principal. Negativo, remota 1-4 do pátio principal, só 3-1-4. Vamos levar Fox, Livre LS, chame torre em 1-1-8-9-5. Agora 18-9-5, obrigado. Boa noite. Fala Lima, Lima Fox, LS. Lima, Lima Fox, continue a aproximação, aguarda para estar livre. A intenção é a voz do marcador, companheiro. Circular para 1-7. Ciente. Certo, para 2000-3 Azul, Livre Aliás, departamental, boa noite, cara. 10, vento é 1-40-05-9, ajuste no 0-3, aeronave que decolou à frente, perfil de saída divergente. Controlando a colagem, 0, altimetro 0-3, ajuste no 0-0. 3305, decolado aos 3-0, controle no 208. 308. Azul 4959, pronto táxi. Pronto táxi, Azul 4959. O POB é de 53, autonomia de 3 horas e 30, ao seja no Salvador. 3305. 3305, o contrato está dentro, será da Cuba. 3-1. Creio que ela já liberou o setor. Até o ponto zero, da 1-0, lá na Chima Torre, o Azul 4959-1003 ajustado. Azul 2774, autorizado para o pushback baixo 3, coordenando com a equipe de solo, lá na da companhia já está liberando o baixo 3. Liberando a companhia, vai iniciar o direcionamento 2774. Solo, boa noite, 6224, está na posição 3, pushback acionamento. Cancelado aos 3-1, na esquerda, gira a base pela direita, final da 1-7, reporte na curta, embaixo da base. Pula na esquerda, vai reportar na curta com o trem, o Lima Lima. Lima Fox confirma o pátio? A era está, amigo. Azul 5001, decolado aos 32, controle no 208. 208, 5001, boa noite. Gente, direto ao meu Fox 08. Controle Azul 5001, decolou mil pés, boa noite. Boa noite, Azul 5001, contato radar, saída da El, subou 360. Da El 360, 5001. O TAM 3305 entendeu o Romeu Fox 08, é isso? Direto? Correto, Romeu Fox 08, tá? 3305. 05, vai, então. Autoriza voar a morte para dar presente o 5001? Guarda de coordenação, 5001. Guardando. Cheque trem, livre pouso, pisto 97, o vento é 1-30 graus, 059, ajuste no 0-3. Trem baixa, travado, tem livre pouso 97, Lima Lima Fox. Grêmio 224, autorizado pushback no 03, chama o táxi. Chamará táxi, 224, iniciando no 3. Torre Salvador, uma boa noite, Azul 4959, seu Azul 4959. Autorizado a alinhar e decolar dano zero, vento 130 graus, 062 de nós, ajuste no 013. Autorizado a alinhar e decolar pressão 0, Azul 4959. Firme autonomia? 4 horas, 30 minutos. O 2774, autorizado o táxi até a entrada do pátio principal, vai prosseguir como número 2 da retaguarda do rebanho do Chané. Foi preterido devido à performance, torre 1-9-5, ajuste no 0 no 3. Até a entrada do pátio segue o aviante no poche, o 2-4-2-7-7-4. Bom, 723, esse é para 2000 pés, ajuste no 013, reporte localizador. 2003, reportar a localizador no 723. Está de bairro no transponder. Aí, que é o Andor, que está 1-0, azul 4959. Seguinte. 2-8-6-8. Bom, 868, livre LS, chame torre 1-1-8-9-5. 895-1-8-6-8. Estamos então com 118 a bordo, 3 horas de autonomia em Recife. 2085, ligado. De quando pronto, autorizado até o ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-3, Oxuné 62-24. Aqui vai iniciar o táxi, 1895 Ponte Espera, obrigado, boa noite. Escutando a torre? Vai escutar, 1868. Bruno 868, cheque o trem, livre pouso, pistão no 0, vento. É 120 graus, 062 de nós, hoje no 0 no 3. Gente, livre pouso, pistão no 0, vou no 868, vai estar travado. Azul 4959, decolado aos 28, controle no 208. Confirmando decolado aos 35. 351208, muito grato, uma boa noite e um bom serviço. Controle Salvador, boa noite, o Azul 4959, decolado na Coral, na sua escuta. Boa noite, Azul 4959, contato radar, sai da Coral, suba ao nível 140. 140, foi? Portugal 022, clear to push back and start, coming for taxi. Clear to push and start, coming back for taxi, Portugal 022. Salvador Gol, 1-1-3-4. Gol 1-1-3-4, para Maceió, Serra Brava, Mike Oscar, autorizado, via Conde, Rampes 1-7, horário, restante conforme. Nível 350, saída Cuca, Jam, Aracaju, decola da 1-0 com curva esquerda. Código 5165 e controle no 208. Autorizado Maceió 350, via Conte, professor 1-7, horário, conforme após. Nível 350, Cuca, confirma a saída, Cuca? Puca Jam Aracaju a saída. Puca Jam Aracaju, obrigado. É, curva esquerda, 565208, gol 1-1-3-4. 1-1, gol 2-0. 1-1-3-4, correto, chama pronto, se tiver acionamento 02. Obrigado, 02, chama aqui. comandou, boa noite 68, livrou. Boa noite 68, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01. Torres de Salvador, boa noite, é o Azul 2774. Ah, sua escuta. Gente, 2774, número 2, eu posso esperar. Estabilizado com 1723. Boa, 1723, VLS, Chime Torre, 11895. 295, boa noite. Azul 5001, Chime agora ao centro Recife, frequência 125, decimal 1. 1251, Recife, Azul 001. E o depósito de está 1-0-7-2-3. Poxa, M6224 é a torre? Escuta, senhor. Condição de chegar um pouquinho mais à frente, por gentileza? Com certeza, um pouquinho mais à frente. Os quatro mantém a posição. Mantenha. Obrigado. Puxa, nem a 224 e a torre voltando. Fiz algo com o Boeing da Gol na curta final da 1-0? Afirmo. Após aeronave, autorizado a linha e manter pista 1-0. Afirmo, aqui após aeronave nacional, a linha e mantém, 6224. Durante azul 4107, chega da Mari, sexta para o nível 050. Bruno 723, direito no 211, solo aos 43. Boa noite, Salvador, Bruno 723, Bruno. Bruno 723, Alfa Juliette, remota 13. Do FAT principal, inicialmente vai aguardar antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, voo no 723. Alfa aguardando o Juliette. Não deve buscar o fundo dessa turma em 40 segundos. Nono 0, no 3. Iniciando, 62, 24. Bônus em 40 segundos. Portugal 02, clear taxi via main apron, India, point, holding port of runway 10, call tower 118.95, altimeter setting 1013. Altimeter setting 1013, clear to taxi, event 1 via India, runway 10, tower 118.95, India, Portugal 02. Taxi, gente, alinhar e manter pistão no 0, o azul 2774. Hold point runway 10, tower 118.95. Holding point runway 10, tower 118.95, direção 2. Voo 1723, mantenha a posição da Juliette da passagem 2330 da Portugal após ingresso a parte principal remota 13. Após Portugal, parte principal remota 3, lá dos 44, controle no 208. 08, boa noite. Oi, Xané 6224, decolou, vai livrando 1500. Mas escuta quando possível direto para Aracaju. Boa noite, Xané 6224, montado no radar. Subo ao nível 190, está presente direto para Aracaju. Aracaju, está presente, muito obrigado. Salvador, voo 098 com a Alfa, Brotgon 098, chegada Mari, desça para o nível 050. Mari 50, voo 2774, decolar 247, controle 1208. Bom, 208, vai chamar a moto. Salvador, boa noite. Azul 2774, na sua escuta. Boa noite, Azul 2774, contato radar, Serra Conde, subou nível 200. 2003, o Coral está presente, senhor? Cruzado, direto Coral. Direto Coral, 2774. Portugal 022, line up and maintain runway 10. Line up and maintain runway 10, Portugal 022. Portugal 022, 0, 4909. 0, tudo graças. Separa 2000 pés, 4107, ajuste 10 no 3, livre LS, suporte ao localizador. 022 Airborne and 51, departure control frequency 120.8. Quanto 08, Septaula 0, Tissue, boa noite, Julia. Salvador, boa noite, Septaula 0, Tissue, está 5,500. Radio Centex, climbing at level 370, Puka departure. Climbing level 370, Puka departure, approach now, 0-2-0. Approach, China 6212, chegada Mari, desça para o nível 050. O Nuno 3402, livre, chame táxi. Agora é para outro lugar. Camilo Gol, 0410, nós olhamos para ele. 0407, livre, LS, Chime Torre, 118, decimal 95. 0895, boa. Agradecido, 6224. 00, agora 5 milhas nordeste. Serviço radar encerrado. Kelson 201. Toque 100%, chamar Aracaju 201, foi isso? Aracaju 201. Agora 1203, Aracaju 203, 6224, isso até uma centena autorizada pelo controle Aracaju. Negativo, para uma centena autorizada por Aracaju. Vai chamar 120, obrigado, boa noite. Controle, possibilidade 6212, Moitap. Autorizado, 6212, da Xenéfra, de TAP, de 750. 6250, foi de TAP, obrigado. Portugal, 032, Zona Recife Center, on frequency 126.85 or 125.45. Receive center 126.85 or 125.45 epsilon 022. Do 4959, serviço radar terminado, 55 milhas, sudoeste de Salvador, Chamilhão 201. Serviço radar terminado, Chamilhão 1201, 4959. Azul 24107, direito no 211, solo 57. 195, ajuste no 013. Índia, ponto espera, 1013, 895 lá, obrigado, 24. Confirme 150 aguado, voo no 134. Afirmativa. Fala, voo azul, 4107. Do 4107 Alfa, quilo 4.